sou eu a falar como moderadora. Só para dizer que foi extremamente interessante e estimulante a intervenção da Teresa, como aliás tinha sido também a da Julieta, e muito complementares, e levantaram tantas questões que agora vamos passar ao debate. E portanto, ponham o dedo no ar, se faz favor, e eu darei a palavra por ordem. A primeira, tá, e depois assim, as duas convidadas falam no fim, mas como já tenho uma intervenção de uma primeira convidada, vai já falar a Julieta. Não, eu vou só dizer, vou só referir uma coisa que não refiro, que não é do Novo Testamento, ou por outra, é a minha vivência do Novo Testamento, mas não vem nos textos. Que quando a Teresa lembrou, e efetivamente hoje, o dia 25, é o dia em que se reza para que efetivamente se chegue à ordenação das mulheres. E depois, quando ela diz como é que é, ela diz: eu não sinto essa vocação, mas sei de mulheres que se. Ora bem, eu vou dar um testemunho meu dessa coisa. Não é que neste momento, meu Deus, que eu salvaria o mundo se eu fosse ordenada, não. Eu vou só dizer a dor que senti quando eu, que era irmã, uma jovem irmã, ainda não tinha 30 anos, e que estava num lar de raparigas, portanto, eu estava na guarda, as alunas que vinham dos arredores da guarda para estudar no liceu ou no magistério primário, e ficavam na nossa casa, ficavam no lar hospedadas. Claro que nós tentávamos dar-lhe uma formação que não era a formação que elas recebiam no liceu ou na escola de magistério. Queríamos completar a formação humana e espiritual dessas raparigas. E, portanto, sobretudo no tempo do Advento e no tempo da Quaresma, eu fazia uma caminhada com elas, mas uma caminhada sistemática. Portanto, de reflexão, de oração, do que era, digamos, a mensagem evangélica, a mensagem de Jesus Cristo que nos vem através do Natal, a mensagem pascal. E depois, no final, antes do Natal, antes da Páscoa, pediam uma missa. E, portanto, eu tinha de recorrer a um padre que vinha a celebrar. E a rapariga disse: oh, irmã, mas tem que irmã, a irmã sabe, a irmã é capaz. Disse, bem, depois lá explicava que a missa, tudo bem, mas eu não tinha poder para ir. E no fim da missa, várias vezes, vários anos, aconteceu ao irmã, isto foi tudo contra aquilo que nós refletimos, tudo aquilo. Portanto, o padre não foi capaz, apesar de eu dizer, quando convidava o padre, nós fizemos esta preparação, fazemos este acompanhamento, mas ele, nada, estava completamente a leste. E, portanto, aí eu dizia, porquê que eu posso ser servidora da palavra, porque fui, não posso ser servidora da Eucaristia? E isso, de facto, foi uma dor muito grande. Depois, e isso tive vários anos, isto acontecia, tive uma vez com uma senhora dos seus 50 anos. Já bem sentido abrir a porta. Ok, cerca dos 50 anos, que veio ter comigo e que me disse: oh, irmã, eu tenho um pecado, mas não sou capaz de me confessar. Não sou capaz de dizer ao padre. E eu já há não sei quanto tempo, há uns meses largos, que eu vou à missa ao domingo, mas não vou à comunhão, e isso para mim é uma dor muito grande. E então lembrei-me, bem, eu vou contar, Carmen Julieta, não me importo de contar o que é que aconteceu, e ela vai me ensinar como é que eu vou dizer ao pai. Olha, foi a primeira vez, eu devia ter os meus 28 anos, foi a primeira vez que eu tive consciência do abuso sexual dentro da família. Eu nunca me tinha passado pela cabeça que isso acontecesse. Portanto, era uma senhora que, desde pequenina, vivia com a avó, e a avó era casada em segundas núpcias, e, portanto, o marido da avó abusava da criança todo o tempo, desde pequenina. Entretanto, ela, com os seus 12, 13, 14 anos, conheceu um rapaz, de quem gostou. O rapaz gostava dela e ela disse ao rapaz o que é que o avô, ou, digamos, o marido da avó, lhe fazia. O rapaz, de facto, gostava dela, e isso eu conhecia ao marido, portanto, sei que ele era absolutamente destrumoso com ela. Então, digamos, como é que se diz, apressou o casamento para a tirar desse ambiente. E pronto, casaram, tiveram dois filhos. E tudo bem, nada de problemas. Portanto, a senhora sentiu-se salva, digamos, com o casamento. Só que, anos depois, e bastante anos depois, o dito cujo abusador morreu. Morreu. Mal. O dito cujo morreu. E a senhora, a determinada altura, começa a senti-lo. E, portanto, dizia-me ela, quando eu me sento sozinha em casa, ele vem e faz de mim aquilo que fazia quando eu era garota. E, portanto, ela sentia isso. Olha, tanto faz estar na cozinha, como estar no quarto, como estar na sala, como estar... Se eu estou sozinha em casa, ele vem e apodera-se de mim. E eu sinto exatamente aquilo que eu sentia quando ele me tocava. Mas ela, nessa altura, não foi capaz de dizer ao marido. Mas contou a uma prima o que é que se estava a passar. E a prima disse: olha, mas eu lembro-te já disso no instante. Na Figueira da Foz há uma mulher, um grupo, que liberta-te já disso. Era um grupo espírita. E a senhora foi. Até duas vezes, duas que lhe fizeram, a senhora nunca mais voltou a sentir. Ora bem, quando ela se sentiu liberta desse problema, veio-lhe a consciência de que ela, católica, não podia ter ido a uma sessão espírita. Logo não podia comungar. O pecado dela neste momento era ter ido à sessão espírita. Só que ela não era dizer ao padre que tinha ido a uma sessão espírita. Até não havia problema. Pior era se o padre lhe perguntava porquê. E o porquê é que ela não era capaz de contar ao padre aquilo que me contou a mim. Olha, eu naquele momento, eu só o que eu senti em mim era dizer assim: em nome de Deus, vai em paz. Mas claro, eu não podia dizer, porque só lhe disse assim: espera um bocadinho. E fui buscar o Novo Testamento e li-lhe aquela passagem em que os apóstolos dizem a Jesus: há ali uns fulanos que estão a fazer o mesmo as curas que tu fazes, e dizem disse: o que é preciso é que bem se faça. Portanto, se esta mulher se libertou numa sessão espírita, onde é que está o pecado? Eu disse: olha, eu por mim, eu não lhe vejo pecado nenhum. Eu por mim, lendo, acabando de ler este texto, eu penso que para aquela senhora, se eu tivesse investida, se eu fosse ordenada, eu teria a autoridade de lhe poder dizer: em nome de Deus, vai em paz. E aí digo que, se na circunstância das raparigas eu tinha dor, com esta mulher a dor foi muito mais profunda. Obrigada, portanto, Julieta, mas temos de deixar que as outras pessoas também falem. Posso só dizer uma coisa, que é a Julieta? Sim. Eu uma vez sonhei que estava em Roma, na Basílica de São Pedro, e tu estás a ser ordenada. Os caminhos de Deus são insondáveis, mas de momento já há aí, já temos uma inscrição e ao mesmo tempo está o saco do peditório, que é uma coisa muito católica, a circular. Porque já saíram duas pessoas e, portanto, antes. O peditório é sempre antes do fim da missa, não é? Mas agora. Vai rodando sem barulho discretamente, mas agora uma intervenção lá atrás, se faz favor. Tem de falar mais alto. Eu queria agradecer em primeiro lugar a oportunidade que todos tivemos de assistir à intervenção da Julieta, que é da Teresa Tolbi, e pegamos as palavras que a Teresa Tolbi disse na sua intervenção, que é que não devemos deixar meter o pé na porta. Queria, se calhar, partilhar com toda a gente e perguntar qual era a opinião, o que é que, por exemplo, um movimento, na medida que é um movimento mundial, nós somos igreja, o que é que um movimento poderá fazer no sentido exatamente de meter o pé na porta e aproveitar a oportunidade que a Teresa tão bem referiu. Bom, isso é todo um programa, mas para já esta iniciativa que nós fazemos todos os anos já é meter o pé na porta. O nosso problema é meter o pé na porta sem entalar o pé. E, portanto, há aqui uma questão de pedagogia da forma como se apresentam as coisas e se faz passar as mensagens, que é importante. Eu, por exemplo, fiquei um bocado chateada que três amigas minhas dissessem: ah, eu não vou, que já estou farta de falar dessas coisas feministas. E no entanto, é, como dizia a Teresa, estas questões não são questões exclusivamente feministas, são questões que dizem respeito à pastoral inteira da Igreja e, portanto, é a todos que diz respeito. E os assuntos que a todos dizem respeito devem ser por todos discutidos. Portanto, temos de criar ocasiões a nível nacional, a nível internacional, para fazer isso, e é isso que estamos um bocadinho a tentar, com pequenos passos, sem entalar os pés. Olha, mas mantendo a porta aberta. Mas uma perguntinha só assim muito rápida. Mas porquê é que estas coisas são discutidas só assim em pequenino e não aparecem nos programas da Igreja Católica, por exemplo, na televisão? Boa pergunta. É uma pergunta muito pertinente. Eu li muitas vezes na RTP2 para o programa Eclésia. Às vezes são lá discutidas coisas de Lana Caprina, peregrinações a Fátima e não sei o quê, que são importantes, mas não tão importantes como estas. E não aparecem estas coisas que dizem respeito a toda a Igreja. Mas gostava de acrescentar que essa reclamação não deve ser feita em que se comitê aqui, Mas, por exemplo, ao Sr. Dom Manuel Comento, que é o Presidente da Conferência Episcopal. Então, nós estamos de graça a estas nossas organizações. Devemos escrever cartas a chatear os bispos, a reclamar, a dizer não podem ser grandes. Agora, somos um núcleo pequeno e depois há uma rede grande de pessoas. Agora, se aparecer um documento assinado por 5 mil pessoas ou 20 mil pessoas, dizer nós, os católicos portugueses, gostávamos que as coisas fossem repensadas de alguma maneira. Agora, de facto, como vocês veem, tudo isto é muito interessante, mas estamos aqui 30 pessoas, 40, as outras não querem saber. Olha, eu respondo-lhe já. Há dias, eu mandei para o meu prior uma coisa sobre uma coisa que o Sr. Dom Manuel Clemente não tinha feito. Indiquei-lhe algumas coisas. E depois, na segunda-feira, naquela festa que as irmãzinhas dos Cobres campeão, o meu prior disse assim muito alto para toda a gente ouvir que não me admitia que eu dissesse mal do Sr. Dom Manuel Clemente, que não me admitia e que eu não estava em comunhão com a Igreja. Eu respondi-lhe também assim: Ai, estou. E depois disse: quero ouvir. E ele voltou-me as costas e disse: bom, então sendo assim, acho que daqui para o futuro não vou conversar mais com o senhor. Eu acho que estava a ouvir a opinião da Teresa Toldi, que se calhar é capaz de apanhar o conjunto destas preocupações. Não estou a ouvir, não estou a ouvir bem, mano. Ai, vou falar mais alto, assim já ouvi. Okay, tá. Pronto. Estava a dizer que gostava muito de ouvir. Ai, está lindo. Ai, sou eu. Pois é, já percebi. Gostava de ouvir a opinião de Teresa Toldi, que aliás a primeira coisa que eu colocar foi dirigida a ela. É evidente que isto toca muito, as pessoas começam logo a dizer e que estão a sentir como. E é bom sinal, é muito bom sinal. Mas eu gostava de ouvir a sua opinião, ainda por cima, apanhando o conjunto de preocupações que já foram aqui manifestas. Pode ser. Mas se calhar ainda ouvimos mais alguma. Não sei se ouvi bem todas. Percebi que algumas eram relativas a estratégias que deveriam adotar, foi isso que tem mais. Sim, sim. É. Não sei se há neste momento ainda há mais inscrições. E depois houve também, aí à direita, uma senhora que falou de uma experiência que tinha tido com o prior, não é? Exato, sim. Desculpe, mas a Alfreda está a sugerir que se houvesse mais questões, juntar mais questões. Pois era, era a minha função de moderadora era dar a palavra ao máximo de pessoas possível. E, mas neste momento também não há nenhuma inscrição. Então, Teresa, faz favor. Então agora eu respondo? Sim, sim. É? Quanto à segunda, eu começo pela segunda questão. Eu queria só perguntar, não quero saber qual é a paróquia, nem quero saber o nome da pessoa, mas só quero saber, gostava de saber se o prior a que a senhora eventualmente se referiu é novo ou já é uma pessoa de idade. Só esta. É a pessoa que está à frente da voz da verdade. É novo. O que acontece é o seguinte. Ela sabe. As mulheres toca num outro problema, que é a questão do celibato. Claro. E que, se eu dizer assim, eu deve ser doido, o que é que tem a ver com isto? Mas tem muito, do meu ponto de vista. A questão da ordenação das mulheres não tem a ver com a questão do celibato também. Quer dizer, porque a certa altura, se levanta esta proibição, não se percebe porque é que então, homens casados não podem ser celibados, ou aqueles que deixaram de ser, ou que foi dito que deixaram de ser, se não poderão continuar a ser, não sei o quê. Por causa de, sobretudo por causa disto que eu vos disse, de haver uma espécie de um iceberg, não é? Cuja parte que nós não vemos tem a ver com a forma como se vê a sexualidade. É por isso que eu faço a ligação aqui entre as duas coisas. O que a mim me parece é que a formação nos seminários é artificial. Isto é, encerra as pessoas naquilo que é quase Aquele termo que o Erwin Goffman, que era um sociólogo, utilizava, que era as instituições totais, quer dizer, uma instituição é capaz de reproduzir a vida, isto é, poder passar a nossa vida toda dentro daquele círculo sempre, e confundirmos aquele circuito com a realidade total. É isso. O que é que eu quero dizer por palavras mais simples? Que muitas vezes, e lamento ter que dizer isto, mas é o que parece facto, às vezes quanto mais nós, pior. Porquê? Por dois motivos. Primeiro, porque foram ordenados na onda de João Paulo II, na onda do Bento XVI, e portanto isso significa que quando iam para a caminhada já se identificavam com as posições que eles tomavam, e aqui eu não quero ser injusta, com João Paulo II no que diz respeito à doutrina social, em que ele foi muitíssimo importante, mas como nós sabemos, as questões da ética pessoal, das questões da moral familiar, nas quais ele insistia, introduziram um ruído que nunca foi superado relativamente a muitas outras coisas que ele disse, não é? E portanto, ele, quase que a obsessão que tinha sobre essas coisas, depois retirava peso a coisas que ele dizia do ponto de vista social. E depois o Bento XVI, que era o ideólogo do João Paulo II. Portanto, o Bento XVI era assim, não passou a ser outra pessoa pelo facto de ser Papa. E atenção, é um Papa que eu prezo muito por ter tido a lucidez de dizer que já não podia ser mais. Não, isto parece ironia, às vezes havia pessoas que diziam, ó, estás a falar, quando dizias assim. E eu dizia, mas é verdade, eu dizia às vezes, o momento mais interessante do papado de Bento XVI foi quando ele disse, agora chega. Porquê? Porque significou que ele compreendeu que havia, pelo facto de ser Papa, ele não deixava de ser um ser humano. E como ser humano, já não conseguia aguentar aquela situação. E portanto, ele disse não. Portanto, eu não sou só a minha função, ou não sou. E eu disse, acho muito avançado, acho a sério, com toda, sem ponta de linha. Agora, o clero que nós temos agora, que é mais jovem, a maior parte dele formou-se já no tempo do Bento XVI. Ou as pessoas da faixa etária a que se referiu, ainda no tempo de João Paulo II. E então o que é que acontece? E já agora, só um pequeno parênteses, é que há tempos contaram uma história, que não é uma história, que é uma verdade, de um grupo de seminaristas que foram a Roma e depois voltaram todos contentes a dizer que ah, vamos ver o Papa, temos uma fotografia com o Papa. E quando foram mostrar a fotografia tinha era com o Bento XVI. Agora, portanto, eu acho que se percebe o que eu quero dizer com isto. Não é? Portanto, as pessoas que chegaram a Paris e que agora têm 30 e tal, 40 anos, às vezes até mais, 50 por aí, foram para o seminário nesta onda, mais, que eu diria que não foi uma fase da Igreja em que tivesse havido a preocupação de levar para diante o Conselho Vaticano II, apesar dele se falar muito dele, mas às vezes falava-se dele, sabem que pode-se falar das coisas para se dizer o contrário do que lá está. Não é? E para se fazer o contrário, lá está. E então não tem maturidade humana. E como não tem maturidade humana, não sabem discutir com as pessoas, não sabem falar com as pessoas e não sabem, não é discutir no sentido de conflito, é debater, não sabem. Porque não se é ensinado isso. Porque o que lhes é ensinado é que eles depois vão estar com a frente no altar e têm um ambão e têm que fazer o meio dia e a gente tem que dizer graças a Deus no fim do meio dia, não é? Não estão inseridos naquilo que é a comunidade humana corrente. E então o que acontece? Quando as pessoas fazem afirmações que os perturbam, isto é, que perturbam a forma muito organizadinha como têm a sua cabeça, e ficam muito aflitos. E como ficam muito aflitos, fazem mal para o autoritarismo. E aí o que é que se pode fazer? Por acaso, eu acho que as mulheres têm um papel muito importante. Isto é, primeiro, a vontade de dizer assim, ah, não vale a pena ter medo, porque eu sou mulher, mas não faço mal a ninguém, não é? Portanto, esta a noção, a distância hierárquica, quando se fala de mulheres, é pior. Portanto, as pessoas que não são membros do clero, e ainda mais as mulheres, eu diria ainda mais as mulheres, porque porque sendo por motivos culturais ou não, as mulheres têm mais facilidade, muitas vezes, de entablar diálogos que não são a partir da autoridade. Quer dizer, que não põem logo à frente uma argumentação da autoridade. Que são capazes quase de proteger a pessoa, no sentido de dizer, de fazermos o caminho consigo, para que tente mudar alguma coisa. Acho que têm mais facilidade de fazer isso do que os homens. E acho que, de facto, que é isso que tem que se fazer. A igreja não pode ser um espaço em que a gente, à partida, diz: não, isso não se fala, porque não se fala, não estou a falar, não pode ser. Porque é o contrário do Espírito Santo. Quer dizer, a não ser que a gente acredite, como que as pessoas dizem que quando o bicho põe o chumidel, é como se tivesse aquele efeito que a gente tinha que tapar a vela. Não é? Tapar o Espírito Santo. O Espírito Santo não é a verdade do eu acho que este momento, agora, acho que é um momento em que as coisas têm de ser feitas com paciência. Porquê? Porque nós temos de um lado, por exemplo, o clero em África, não quero estar a fazer generalizações, mas em alguns países, um clero muito conservador, até porque tem problemas que não se põem no Ministério do Norte, muitos problemas relacionados com questões, por exemplo, com os modelos de família, e portanto não entendem quem está na atitude desse discurso, e que podem ser, por exemplo, do outro lado estão as americanas a dizer que este papa está a fazer de menos. E do lado estão uns a dizer que está a fazer demais. E o que é que nós temos que fazer? Eu acho que antes de mais temos que o apoiar. Quer dizer, porque este papo muito frequentemente dá-me a ideia de uma pessoa que vai a correr e quando olha para trás pensa que tem atrás de si um grande grupo que vai a correr com ele e tem que vai a correr sozinho. E isto porquê? Eu não sei se já se deram ao trabalho de ir à internet. Pode ser, por exemplo, a partir da encíclica dele sobre ecologia. Mas pode ser também a partir de outro documento qualquer. Mas isso. Que é que eu tive que escrever uma coisa sobre isso e até a procura de umas coisas na internet. Existem coisas tenebrosas contra este papo. Mas que tenebrosas! E não são coisas de não podemos atribuir a psicopatia a tudo quanto ali está escrito. Quer dizer, algumas pessoas serão individualmente doidas, como se costuma dizer, desculpa, não há de passar assim de forma popular em dizer, mas acabam. São grupos organizados, vão ter reparado certamente naqueles cartazes que apareceram por toda a Roma, cidade de Roma, ali há umas 3 semanas, talvez, a dizer mal do Papa. E aqueles cartazes, quer dizer, tem que haver uma organização por trás que é capaz de fazer aquilo. Portanto, neste momento, há gente que não se mexe, sabe o quê? Está escrito no amor. Nós temos uma morra natural, estou a dizer que estão à espera que haja alguma ajuda para que ele morra. Não estou a dizer isso. Mas há pessoas que estão, e há conferências episcopais, e há países, se nós formos a pensar, por exemplo, os países da Europa Central, da Europa que nós antes designávamos por Europa de Leste, não citam o Papa Francisco, não citam, ficam-se para o João Paulo II, e eu acho que eles rezam todos os dias para que isto não apareça. Talvez a gente consiga contar aqui antes. Portanto, há em muitos esta expectativa e nós temos de ser realistas e perceber que existe. Que não é fantasia nossa. Que existe gente que deseja que eles apareçam. E como mais vão fazer contas à idade e dizem assim, pronto, também pode ser que eu não durmo muito. Agora, o que é muito engraçado é que algumas pessoas são questões que têm a ver com poder e tudo mais e é complicado. Mas outras pessoas, talvez se possam fazer um trabalho pedagógico, que é o seguinte: há de haver pessoas muito aflitas com a situação. Porque a questão é esta. Mesmo em grupos mais conservadores, uma das coisas que caracteriza é a obediência cega ao Papa. E portanto, agora estão numa posição muito esquisita. Não é? Como os alemães costumam dizer, que é quando a pessoa fica assentada entre duas cadeiras, não é? Isto é, por um lado tem que ser fiéis porque faz parte, sempre fiel ao Papa. Por outro lado, o Papa é esta coisa que não quer ser mal do capitalismo e anda não sei o quê. E agora o que é que a gente faz à vida? Então o que é que a gente faz à vida? E essa é uma estratégia muito utilizada. a gente dilui a relevância da novidade do que ele diz, fazendo afirmações deste tipo. Ah, o que ele diz é igual ao que os outros dizem, só que ele diz de outra maneira. Mas é que há muitas coisas que não são iguais ao que os outros diziam, é que não são. Mas isto é uma forma de quê? De dissolver a novidade, portanto, de acentuar a tradição no sentido de continuarmos a dizer o mesmo, só de forma diferente. Por exemplo, afirmações deste tipo. Ah, o Papa Bento XVI era o Papa dos Mercedes, este Papa é o Papa do Egito todo terreno. Eu não compreendo esta metáfora sequer, mas há pessoas com responsabilidade no diariamente, nos meios de comunicação, que fazem afirmações deste tipo. E, portanto, eu acho que as vozes das pessoas que esperaram pela existência de um Papa destes têm que se fazer ouvir. Quer dizer, que não tiveram espaço durante 30 anos, têm que se fazer ouvir. E, para mim, uma das grandes satisfações da minha vida é eu pensar há pessoas, muitas, que ainda estão vivas e que ainda viram este Papa, pelo qual esperaram toda a vida. Não é tanto o Papa. Mas é, no fundo, o quê? Agora vou dizer uma coisa, é a libertação, é a opinião. É ter como Papa um teólogo da libertação da primeira geração. E a libertação aqui não me refiro só do ponto de vista da América Latina. É ter um Papa que se ri. Se não me preparar, há um canal que é de YouTube Vertica, onde nós podemos ver as audiências dele. E eu, às vezes, quando estou assim de três dias, que a gente pensa que o mundo fica muito cinzento, porque é o Trump e porque é essas coisas todas assim que a gente nem imagina, aquilo às vezes tem um efeito terapêutico sobre mim. Eu vou lá ver a audiência. Porque, ao contrário do que as pessoas dizem, ele não é um Papa popularmos. Ele é um Papa que reintroduziu a alegria de acreditar. Reintroduziu a alegria de acreditar e reintroduziu a liberdade. E isso é que eu acho que quem toda a vida lutou por isso tem que se manifestar mais. Quer dizer, no sentido de dizer que não está sozinho, que há pessoas que pensam, há muitas pessoas que pensam assim. E não ficar numa atitude passiva. Porque isso é a que nós nos habituámos, não é? Ou por desalento, ou por grande parte das pessoas por desalento, nos anos para trás, não é? Mas agora dizer, sim senhor, para contar connosco, inventar forma de fazer isso. Que não é fácil. Mas inventar forma de fazer isso. Por exemplo, tentar mandar uma mensagem através de um bispo, ou através de alguém que tem um acesso mais fácil ao Papa, dizendo uma série de coisas, isso não é impossível. Isto não é impossível fazer-se. Sobretudo dizer isto, olha, se quiser para contar com a reflexão de mulheres, agora estamos a falar deste assunto, não é? Já existe há muitos anos para trás, e que eu estou segura que não conheço. E mesmo agora, quando falam da ideologia de género, Fernando, uma coisa que começou o Garcia também a falar, a ideologia de género, agora está no modo de falar da ideologia de género e dizer que isso é obra do demónio. Não se diz que é obra do demónio, mas diz que isso sempre. Isso é uma coisa. Sem que a Igreja se dê conta que toda a vida fez ela própria ideologia de género. Toda a vida. O que a Igreja Católica escreveu e disse sobre as mulheres não é ideologia de género, é o quê? Não é a mesma perspectiva. Mas é a ideologia de género? Claro que é. Porquê? Porque há a proibição de determinados papéis às mulheres e aos homens de acordo com uma determinada fundamentação. É isso que é uma ideologia. Que é sobre o género, neste caso. Esta não respondi à pergunta, também não tenho. Bom, não sei se há mais intervenções. Há ali uma. Qual é o canal do Vaticano em que o Papa ri? Então é, pois, YouTube e depois Vaticano. Mas também há uma coisa que se chama News de Notícias, não é? News.va. E por aí também se pode, porque eu acho que essa é a ligação que é sobre o que estou a falar. Obrigada. Então, e sabem que uma das primeiras coisas que me chamou a atenção, sabe qual foi? Os guarda-costas de vão com eles, no papamobil, a forma como eles se reivindicam. Sim. E não é fazer troça dele. Sim. É festa. Bom, então vamos dar a palavra lá atrás. Eu queria só perguntar uma coisa mais alto, se faz favor. Para mim também é uma festa ouvir a Teresa. É. Eu queria só perguntar à irmã Julieta uma coisa. Ai, não me disse nada. Mais alto. Vou tentar falar mais alto. Assim já me ouve? Sim. Já? Bom. A irmã Julieta refere-se sempre ao Evangelho de João como o quarto Evangelho. Não, deixa-me. Eu achei que é interessante, sim, sim. Também acho que é um Evangelho muito no feminino. Está convencida de que é o Evangelho escrito por uma comunidade fiada por Maria Madalena, é? É por isso? Absolutamente. Portanto, eu falo sempre no quarto Evangelho, não falo do João, porque a tradição atribui João, por causa de se ter atribuído a João a figura do discípulo amado. Exatamente. Mas, se nós lermos com atenção o quarto Evangelho, desde o princípio até ao fim, é o protagonismo das mulheres que conduz todo o texto. Claro. Todo. E ele não está lá. João. João não está. E, portanto, claro que a figura do discípulo amado, nós hoje podemos espiritualizar e dizer: eu sou a discípula amada. Porque, no fundo, eu penso que dentro do grupo, de facto, a discípula amada era a Maria Madalena. Mas era porquê? Porque era aquela que mais amava o Mestre. E, portanto, pois, naquele apócrifo que a Teresa falou, que é um pouco a zanga do Pedro por Madalena saber mais do que ele, é porque o Mestre foi a ela que disse, e num outro, que agora de repente não sei qual é o nome do Evangelho, mas naquele em que o Brown se fundamenta, dizendo que ela era a mulher de Jesus, porque a beijava na boca. Ora, o beijo na boca não tem um sentido sexual que nós lhe damos hoje. Não, de intimidade. Não, era o eu beijar na boca, era passar a minha sabedoria para a outra pessoa. Era o testamento, digamos, a herança de Jesus Cristo, foi passada para a Madalena e, numa linguagem existencial, era beijando-a nos lábios. Portanto, a Madalena ficou, de facto, com o conhecimento maior dos outros acerca de Jesus. E, portanto, e nós vemos, de facto, o quarto Evangelho, as mulheres pautam. As mulheres estão ali, comandam a comunidade absolutamente, e por isso é que eu digo parte Evangelho e não digo o Evangelho de escola. Obrigada, Julieta. Agora, eu poderia falar, não tenho problema nenhum, não seria a primeira vez que eu falaria a 2 ou 3 mil pessoas. Só que não me chamam. Só que para falar destas coisas, já me têm chamado para falar de outras. E normalmente chamam uma vez, também já me têm chamado para falar destas coisas, chamam uma vez e depois não chamam mais. Porque é conversa que não interessa. E então, mais do que nunca, eu posso dizer que eu nunca tive hierarquia nenhuma, portanto, nenhum padre, nenhum bispo, nunca tive que viessem dizer-me: tu estás errada, vamos lá discutir, vamos lá ver. Simplesmente ignoram-me. A conversa não me interessa. E isso, às vezes, é a melhor maneira de eclipsar a pessoa, é ignorando-a. E, portanto, eu não tenho problema de o que disse hoje aqui. Aliás, já o escrevi, está em público. Portanto, já o escrevi. Portanto, aquilo que não tenho problema de falar. Só que, efetivamente, se me chamam uma vez, não me chamam mais. Eugénia? É com muito prazer que estou pela primeira vez. Fala um bocadinho mais alto, senão a Teresa não te ouve. Está bem, tenho um microfone. É a primeira vez que estou aqui, estou a gostar imenso. Obrigada por a Alfreda me ter convidado. Dou-me muito bem emprega estes momentos que estou a passar convosco. Na sequência do que a Teresa nos relatou, eu pensei, aqui há uns anos uma criança doentia fez um desenho e enviou ao Papa e ele respondeu, por que não 40 pessoas que estão aqui num dia especial como é hoje, Dia Mundial para a Oração, para a Ordenação das Mulheres, porque não sair daqui um documento dizer que nós estamos a orar e achamos que é tempo da Igreja se abrir, às Madalenas de hoje. Acho que também se mantiver a porta aberta e não entalando o pé, se questionar a formação dos sacerdotes, hierarquização da carreira, não poderá aí nessa reflexão colocar-se a questão dos mais preparados para, e não tenho dúvidas que haverá muitas irmãs, Julieta. Queria só dizer que, pela minha experiência, o meu marido foi seminarista, de vez em quando fazem reuniões de antigos seminaristas na ordem onde ele estudou, e refletíamos sobre questões ligadas aos jovens. Eu um dia, como professora, falei, como agora estou, disse, mas porque é que não se questiona a formação do jovem, do indivíduo? A partir daí eu também deixei de ser convidada. É um jogo. Mas eu propunha que fizéssemos aqui uma oração escrita, enviássemos ao Papa e pode ser que não se neguem essa comunicação com ele. Eu só quero dizer uma coisa, é que quem me chama normalmente no contexto de igreja, quem me chama uma vez quem me chama uma vez não me chama mais, exceto aqui aqui o Zé Alberto, e isto é eu também reconhecer uma gratidão para com ele, que todos os anos faz questão que eu venha num dia falar aos crismandos. Isto já há longos anos. E, portanto, não é... Claro que é sempre para grupos restritos. Porque as pessoas também não vêm. Porque aqui podiam ter vindo mais gente. Porque isto foi muito divulgado, só que as pessoas não se interessaram. Mas, portanto, isto é, e de facto é no único sítio onde sistematicamente, todos os anos, eu tenho vindo falar sobre as questões da Igreja, falar sobre Nossa Senhora, porque também eu devo dizer que eu comecei a estudar teologia porque detestava as homilias que os padres faziam acerca de Nossa Senhora. Eu disse, não, eu quero aprender, eu quero saber ler o Novo Testamento para ver como é que era Maria, a mãe de Jesus. E não é só e de Bíblia, facto... também escrita. Que escreve sobre Nossa Senhora. Pois, mas eu já não digo porque eles já não leio. Porque quando vejo o autor e não leio. Enquanto a homilia tinha de ouvir. Não é? E portanto, isto foi. Eu sempre me interrompo. E portanto, foi por isso que eu comecei a estudar teologia. Bom, temos 5 minutos para terminar. Eu queria dizer uma coisinha que dizia há pouco. Sim, mas como já é a segunda vez e ainda não demos a palavra final, não sim, se importa? Não, alguém está primeiro. Eu tinha dito que as duas conferencistas convidadas poderiam ter uma palavra final, não sei se querem ou se prescindem. Eu prescindo. Eu queria também agradecer a todos estarem presentes e agradecer também o desafio que a Eugénia fez e que eu penso que o núcleo do Nós Somos Igreja vai depois pôr na agenda numa próxima reunião. E queria agradecer também à comunidade da Capela do Rato, que, à qual eu pertenço, mas que aqui está expressa pelo Zé Alberto Costa, que é uma das colunas da Igreja, e que tratou destas questões de nos acolher, e também, de uma forma particular, queria agradecer ao casal Lisete e Fernando Zé, que trataram da parte técnica toda. Tenho experiência de fazer, de comunicar com o Skype, mas não tinha experiência de montar toda esta parada. Não houve nada a pensar. Fazer uma conferência. Não sei, a Teresa não está a ouvir. Já está. E aqui, como estou a dizer, a ansiedade até daqui a bocado ligar tudo, e isto foi realmente uma coisa maravilhosa que recebi aqui. O Pedro Marcos vem aí também agora. Portanto, agora já estamos na fase de convívio simples, portanto, que mas esta quiser... não falou. Pois não, diga. É que ela queria dizer um ambiente de grupo. Sim, antes de sairmos. Eu queria pedir às pessoas que têm mais capacidade para se fazer chegar acima isto, queria pedir o seguinte: que fizessem chegar a quem direito, o seguinte: eu tenho verificado que os padres que são formados de há um tempo para cá são mal formados a vários níveis, mas o nível que me preocupa muito é que eles vêm dizendo coisas erradas a nível bíblico, vem dizendo coisas erradas. Eu tenho chegado ao meu antigo prior, que é o atual Dom José Traquina, e tenho de ter com ele e dizer: olha, este padre disse isso, mas está errado. Ah, pois está. Um padre que veio ensinar no curso de leigos coisas, disse várias coisas, mas com erros daqueles de palmatória e vem da parte do patriarcado e ensinar coisas, mas erros daqueles não se admite. A formação dos seminários está. Ora bem, eu já outro dia encontrei o padre que está à frente dos seminaristas a ensiná-los e disse: não se admite, veja lá. Deixa lá, então veio padres ensinar coisas erradas que é uma simples leiga que até não tem uma formação por ir além. Corrijo. Não se admite. Ora, o que eu queria era pedir a quem direito que faça chegar superiormente, a todos tenham cuidado. Estás descansada, que é uma das preocupações do Nós Somos Igreja. E boa tarde a todos e muito obrigada. Obrigada. Publicou bastante, e agradeço imensa paciência que tiveram.